Boa noite a todos. Estamos de volta com o curso de Artes Sagrada. E hoje seria a primeira aula sobre as catedrais. Olha só, que incrível que eu me meti quando eu prometi essa aula. Olha só, é muito difícil. Existem várias razões pelas quais é mais difícil dar uma aula sobre catedrais do que as aulas anteriores. Então, a primeira delas é que você pode ter uma impressão, ainda que vaga, da qualidade, por exemplo, de uma pintura, ou de um tipo de vestimenta, olhando uma fotografia ou algumas fotografias. Mas é muito difícil você ter uma impressão exata do que é uma catedral por uma fotografia. Certo? Uma catedral é para ser feita para você entrar nela. Em parte, a gente tem essa dificuldade com quando a gente falou do templo hindu. No entanto, a dificuldade é menor aí por uma razão muito diferente. Por incrível que pareça, é mais fácil você captar hoje a sacralidade de formas tradicionais ou religiosas ou espirituais alheias ao seu ambiente espiritual, quer dizer, estrangeiras, do que as suas próprias. Eu estou presumindo aqui que a maior parte dos alunos ou é cristão ou pelo menos nasceu num ambiente cristão, num ambiente embebido da civilização cristã, né? No ambiente espiritual cristão. Portanto, está mais familiarizado com as formas do cristianismo do que com as religiões do Oriente. Não é isso? E por incrível que pareça, isso torna difícil hoje para a pessoa sentir o cristianismo como sentiam os cristãos até a Idade Média, ou até o Renascimento, ou até poucos séculos atrás, na verdade, em muitos lugares. Então, antes, um pouquinho antes da gente falar especificamente das catedrais, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o hindu ou com o índio. Isso. Então eles falam, imagina que você é um índio das planícies, imagina que você é um hindu, imagina que você é um muçulmano. Pois é, agora imagina que você é um cristão. Faz de conta que você está naquele ambiente cristão que produziu as catedrais. Porque a gente é cristão hoje, mas a gente não faz catedrais. A gente não faz nada equivalente àquilo. Nada do que a gente faz é minimamente semelhante àquilo. Então, imagina o que é aquele ambiente, o que diferenciava aquele ambiente e aquelas pessoas, o que fazia com que a expressão da fé daquelas pessoas fosse as catedrais, fosse o canto gregoriano, e o que faz com que a expressão da nossa fé hoje seja tão pobre. E pobre aqui não é tomado num sentido evangélico, não é um despojamento em vista de valores superiores, certo? É simplesmente miséria humana. É estreiteza espiritual. Até isso, olha só, até isso que eu estou falando, a gente dizer que é estreiteza espiritual, para você perceber isso, você precisa ter algum mínimo contato com as catedrais e com o canto gregoriano e com as obras típicas daquela civilização, com as sumas de teologia, os tratados de teologia, os sermões da época. Quer dizer, com tudo o que era fruto da fé da época. Quando você entra e sente o sabor daquilo, você percebe que, de algum modo, a gente empobreceu imensamente. A vida se tornou muito menos. Sobre algum aspecto. Eu sei que ela se tornou mais sobre outros. É certo que a expansão material e até em alguma medida o desenvolvimento de certas formas sociais, quer dizer, sobre algum aspecto, vamos dizer, a humanidade ocidental, a humanidade cristã, a cristandade, ganhou alguma coisa. Certo? a sociedade medieval era mais rude do que a nossa, certamente. Mas algo foi perdido. Isso. Quando você ouve o canto gregoriano e sabe, não, olha, isso aqui era o que todo mundo cantava nas igrejas. Quando não o canto gregoriano, algum canto, né, similar, ou análogo, ou correspondente. Quer dizer, de qualquer modo, a música sagrada em toda a cristandade tinha um certo valor. Não é isso? E aquilo que se aplica às catedrais se aplica numa escala menor às menores capelas. Não é isso? As catedrais são só exemplos imensos de algo que era a expressão normal da fé. Então, primeiro a gente tem que entrar naquele espírito. Olha só, pensa bem, não é razoável supor que a fé da maior parte dos cristãos hoje é insincera. Não é isso? Quer dizer, não é que as pessoas, os cristãos, se tornaram como um todo menos cristãos. Dá para perceber isso? Olha só, eu quero dizer aqui, é que assim, eu sei que existe uma crise espiritual na civilização ocidental e no mundo inteiro. Tá? Existe essa crise. Mas essa crise não pode ser atribuída exclusivamente, de repente, a uma geração decidiu ser sem fé. Certo? Ou perdeu a sua fé. Certo? Ou simplesmente finge que tem fé. Certo? Ou passou a ter fé em outra coisa. Olha só, a crise espiritual da humanidade no Ocidente não é especificamente uma crise religiosa. Quer dizer, não é que as pessoas simplesmente perderam a religião. Existem centenas, dezenas ou centenas de milhões de pessoas que são profundamente piedosas no Ocidente, que estão cheias de fé. Certo? E elas simplesmente não conseguem fazer a mesma coisa que o homem medieval fazia. Quer dizer, o homem medieval podia ter N razões para reclamar, se queixar de Deus. Não é isso? Quer dizer, então, por exemplo, a sua vida material estava restringida por inúmeros fatores que não restringem mais a nossa. Ele tinha inúmeras oportunidades no decorrer da sua vida para questionar a sua fé. E provavelmente ele tinha dúvidas e questionava ela do mesmo jeito que as pessoas hoje. Certo? Mas quando ele tinha fé, a expressão dessa fé era da qualidade das catedrais, do canto gregoriano e etc. Está claro, sim? Hoje, se você andar de igreja em igreja, procura, você vai ver que em todas as igrejas existe lá 20, 30% das pessoas que são pessoas muito piedosas. Não é verdade que a maioria, todo mundo que está lá, é todo mundo hipócrita, ninguém acredita em nada. Não é assim. Certo? Isso aí basta, assim. Se você tem dúvida, começa a frequentar os ambientes religiosos, você vai ver. E nos ambientes religiosos é assim, você tem uns 20, 30% que são muito piedosos, daí você tem mais uns 30% que não sabem exatamente o que estão fazendo ali, mas que aderem à posição dos piedosos. E no final você tem lá uns 15% que é só sujeito maluco. Mas a maioria é pessoa sincera. A maior parte das pessoas que entram numa igreja é pessoa sincera. Do mesmo jeito que a maior parte das pessoas que no mundo islâmico entram numa mesquita, ou que na Índia entram num templo. A maior parte delas acredita, Deus está aqui e não comigo, e eu estou vindo aqui porque eu quero me aproximar dele, porque eu preciso me aproximar dele. Seja pelo motivo que for. A ideia é assim, ah não, o sujeito está indo na igreja só porque ele é pobre e ele quer que Deus dê dinheiro para ele. E daí? Não, ele está indo só porque agora tem um doente na família. Olha, isso aí são razões mais do que suficientes para alguém entrar numa igreja e começar a rezar. O próprio Cristo fala, quando ele for julgar as pessoas, lembra que ele vai falar? Ele vai falar, olha só, eu estava nu e vestido, eu estava faminto e me alimentasse. Né? Lembra disso aí? Certo, quer dizer, ele está reconhecendo que estas obras, né, são legítimas e são, estão lá ligadas à essência da fé. E, portanto, uma pessoa, né, se aproximar de Deus, porque ela está privada de algum desses bens que ele diz que a gente deve oferecer para o próximo, é evidente que é legítimo. Certo? Deus também oferece isso para a gente. Está claro isso aí? Né? Olha só. A motivação das pessoas na Idade Média e das pessoas que viram Jesus Cristo quando ele caminhou sobre a terra não era, na média, muito diferente dessa. Muita gente seguiu Jesus Cristo porque o sujeito estava doente, ele foi lá, Jesus Cristo curou. O outro estava com um problema, tinha um inimigo, Jesus Cristo foi lá e conciliou. E assim. E aí ele falou: puxa vida, esse sujeito, esse é um sujeito de Deus. Está claro isso aí? É claro que existia uma minoria ali, uma elite espiritual, né, que estava, tinha uma certa consciência do alcance do que estava acontecendo ali. Certo? E que estava com Deus porque aquele era Deus, e Deus vale mais do que tudo. Mas você não se aproxima de Deus porque ele vale mais do que tudo antes de você ter percebido isso. Primeiro você percebe isso, que ele, olha só, ele vale tudo. Depois você percebe que ele vale mais do que tudo. Está claro? Aí, primeiro você percebe, ele vale aquilo de que eu preciso. Primeiro você tem consciência, Deus tem e eu não. Não é isso? Certo. Então dizer que as pessoas que vão para a igreja, não, ou porque elas querem saúde, ou porque elas querem... dinheiro, ou porque elas querem qualquer coisa, e achar que isso é ilegítimo, é um engano. É certo, é verdade, que isto não é o melhor motivo, segundo o próprio Deus. Mas isso não é ilegítimo. Entre um bem maior e um bem menor, certo? Existe muito mais semelhança do que entre um bem qualquer e um mal. E o homem medieval mediano, basta você ler as crônicas da época, ele tinha exatamente as mesmas motivações do que o homem comum de hoje. Certo? Ele rezava para que Deus permitisse que aquilo que ele tinha plantado desse frutos. Porque isso era crucial para a vida dele. Está claro isso aí? Então, não é isso que torna a fé das pessoas religiosas hoje incapaz de produzir catedrais no canto gregoriano. Certo? Ou, também a gente pode alegar, não, mas olha só, as catedrais, o canto gregoriano, os sermões, eles eram produzidos por uma elite espiritual. Sob um certo ponto de vista, a semente, o núcleo, a origem sempre, dos temas dos sermões, das ideias das catedrais, dos simbolismos fundamentais, e das formas fundamentais do canto gregoriano, evidentemente, tinha sua origem nas melhores pessoas, nas pessoas mais capazes. Mas essas sementes davam fruto. E essas formas, ainda que tenham se originado, certo? Vamos dizer, nesta elite espiritual, certo? Elas logo se disseminavam entre todo o povo, e todo o povo aceitava: olha, isso aqui é o que há de melhor, isso aqui é a religião. E contribuía, na medida do possível, para preservar esse tesouro ou para alimentar ele, né, de geração em geração, vamos dizer, reconstruí-lo de geração em geração. Certo? Por que isso não acontece hoje? Por que hoje, quando a gente vai construir uma catedral, a gente faz aquele cacho de banana que tem em Brasília? Certo? A gente não faz mais uma catedral medieval ou romana. Faz aquele cacho de banana. Ou aquela loucura que tem, acho que é em Barcelona, não é? Por que não consegue mais fazer aquilo? Olha só. É assim. A fé é como uma semente que é jogada num terreno. Dependendo da qualidade do terreno, ela dá frutos. Se o terreno for ruim, ela não dá. Então a gente tem que pensar, olha só, se não é a fé que é ilegítima hoje, não é a fé que é falsa hoje ou insincera hoje, é o terreno onde eu planto a minha própria fé, que não é da mesma qualidade. Isso quer dizer que tinha algo na mente do homem antigo e medieval